coração bate forte, muito forte. Bate forte, muito forte. Mas é só quando te vejo. Se não te vejo, bate fraco, muito fraco. Bate fraco, muito fraco. Com saudade do teu beijo. Meu coração bate forte, muito forte. Bate forte, muito forte. Mas é só quando te vejo. Se não te vejo, bate fraco, muito fraco. Bate fraco, muito fraco. Com saudade do teu beijo. Quando te vejo, a minha pressão aumenta. Meu coração não aguenta e bate muito acelerado. É que você tem um jeitinho, então tem gosto. Sabe me beijar gostoso, conhece meu ponto fraco. Meu amorzinho, meu coração se agita quando você me excita e me faz de gato e sapato. Meu amorzinho, meu coração se agita quando você me excita e me faz de gato e sapato. Meu coração bate forte, muito forte. Bate forte, muito forte. Mas é só quando te vejo. Se não te vejo, bate fraco, muito fraco. Bate fraco, muito fraco. Com saudade do teu beijo. Quando te vejo, a minha pressão aumenta. Meu coração não aguenta e bate muito acelerado. É que você tem um jeitinho tão bem gosto. Sabe me deixar gostoso, conhece meu ponto fraco. Meu amorzinho, meu coração se agita quando você me excita e faz gato e sapato. Meu amorzinho, meu coração se agita quando você me excita e faz gato e sapato. Meu coração bate forte, muito forte. Bate forte, muito forte. Mas é só quando te vejo. Não te vejo, bate fraco, bate fraco, muito fraco. Com saudade do teu beijo. Meu coração bate forte, muito forte. Bate forte, muito forte. Mas é só quando te vejo. Se não te vejo, bate fraco.